essa. Quero uma amiga pra ser teu escravo e senhor. Te quero amiga, te quero amante, amor. DJ Toninho aquecendo aqui. Te quero aqui no Point Show. Pra ser teu escravo e senhor. Bora apertar mais um pouquinho, bora. Da saudade. Hoje quando acordei, lembrei de você, que há muito tempo partiu e eu triste fiquei. Hoje nesta canção eu vou relembrar dos momentos que juntos passamos sob a luz do luar. Eu vivo recordando os seus carinhos, sonhando, vou seguindo o meu caminho. Sei que você, ao me escutar, oh, música, meu Deus do céu, vai sentir a saudade que eu sinto e talvez vá chorar. Amiga Dani, nesta canção, vem-te embora, Dani, vem-te embora, menino. Vou lembrar das promessas de amor que fizemos, talvez sem pensar. Um beijo pra você, Dani. Eu sei que preciso de carinhos. Cansei de viver sempre sozinho. Sozinho eu vi que a solidão é a melhor companheira pra quem não tem amor. E assim bora apertar mais um pouco aí, garoto. Saudade, saudade, é aqui no Point Show. Se um certo alguém lhe abandonou, ou você não teve um grande amor, não, não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. Não, não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. Parceiro Marcos. E aí, Marcos? Amanhã é nós. Aquele mesmo local lá. Carroceira Rainha da Farinha, lá de Bragança. Simbora! Quanto tempo aqui lhe esperando, querendo lhe falar, mas me calei. Desse grande amor que estou guardando, pois na minha vida eu só te amei. O show da carroça. Não, não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. Não, não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. Uou, uou. Você.

perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu... Grande Lourinho de Caprio, o nosso rei da carne lá do Marco, tá com a gente, esse é a Velha Guarda. Por isso chega de esperar, já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Aqui é Lúcio Cedês. Foi um grande amor, mas foram tantas brigas, tantos desencontros em nossas vidas. Nossa liberdade interrompida. Nem eu nem você nos deixávamos sós. Tudo que eu queria era você comigo. Meu parceiro Raul também já por aqui. Grande Raul. Com você eu fui sempre tão amigo. Você deu pra mim o melhor do amor. Tudo que um homem sempre desejou. A carroça. O amor ficou somente a lembrança. Do adeus restou uma esperança. Te ver voltar novamente a meus braços. Olha o espetacular, já, também já por aqui. O nosso boi taxista, viu? Assim como eu. Carinha que tá sempre no apoio. Alô, boi! Foi um grande. Comissão de frente hoje, ele. Tantas brigas, tantos desencontros em nossas vidas. Nossa liberdade interrompida. Nem eu nem você nos deixávamos sós. Tudo que eu queria era você comigo. Aniversário da nossa grande amiga Leca. Com você eu fui. Nossas mega tops. Tão amigo. Já ali pelo camarote. O nosso casal MM, mim, o Maurício e Márcia. O melhor do amor. Sempre no apoio. Tudo que um homem sempre desejou. A carroça. O amor ficou somente a lembrança. Do adeus restou uma esperança. De ver voltar novamente a meus braços e me fazer feliz assim como eu te faço. Lúcio Cedês. Vem pro show das recordações, vem pra carroça da saudade. Venho de longe trazendo alegria. Sou mensageiro da paz e do amor. Viva a vida e conte comigo. Não tenha medo, eu sou seu amigo. Trago o carinho da natureza e de toda a gente que deixei por lá. Rapaz, é muito mês de aniversário, viu? Muita gente aniversariando. E você, por sinal, falar em aniversário, próximo dia 31, aniversário da Neném de Luxo. Lá no Azel, dia 31, lá no Clube Azel. Eu cheguei pra cuidar de você. Tô sabendo, já tá na mídia já. Eu cheguei pra cuidar de você. Ah, eu cheguei pra cuidar. cuidar de você. Carroça da Saudade. Alô, bigode do Vero Peso. Quarta-feira, no meio do pitiu, a carroça, aniversário do Vero Peso. O meu caminho, venha sem medo, não há segredo pra se desvendar. Tudo é tão simples, tudo é nobreza, tudo é beleza, pode chegar. Você é pura como as flores. Lonine de Crabe de Sonine, vou lá quarta-feira. Me machucar, me abrace forte, entre no meu barco, que pro horizonte vamos navegar. A carroça. Eu cheguei pra cuidar de você. Eu cheguei pra cuidar de você. Eu cheguei pra cuidar de você. Olha quem chegou. Eu cheguei. Vereador Cleial, estou te vendo aqui. De você. E de Estorino, o casamento vai chegar. Alô, Cleial, viz. O nosso vereador. No meu caminho, venha sem medo. Não há segredo pra se desvendar. A carroça. Tudo é tão simples, tudo é nobreza. Tudo é beleza, pode chegar. Você é pura como as flores, não tem mistério. Tá com a gente meu parceiro Walter. Machucar. Ao lado da Cristina, lá de Cametá. Forte, entre no meu bar. O grande Walter. Que pro o homem que faz. Vamos navegar. Imprime as capas dos CDs da carroça. Eu cheguei. Por sinal, o CD mais vendido do comércio agora. Eu cheguei. Eu cheguei pra cuidar de você. Bora, Marcos! Bora pra cima, garoto! Saudade! Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê. E você dengosa dizendo que sim. Me olhava nos olhos sorrindo pra mim. Corria pra casa pra me arrumar, sonhando provar teu beijo. Ficava esperando a hora chegar, morrendo de amor e desejo. O filme era triste sem ter você, e eu nunca ficava em teus braços. Aquela canção me fez perceber, você vive em tudo que faço. Bora, Pirangueiro. O Pirangueiro que deixou aberto ontem. Eu te convidava pra gente. Edilson Moreno. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sofrer. A carroça. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu, e tudo pra nós não deu certo. Aquela canção me fez perceber. Carroça da Saudade, tocando só as melhores do passado. Carroça da Saudade, a luxuosa. Agora, se tenho você nos meus braços, sou forte demais, sou de aço. E sei te levar por caminhos de amor e prazer. Carroça da Saudade. Se você não tem compromisso, se tem mas não liga pra isso. gosta de curtir a vida sem nada temer. Se você quiser, pode vir. Eu vou com você dividir. Nos beijos, desejos tão loucos que vão nos induzir. Se quer amanhecer comigo, vou lhe dar amor e abrigo. Nos envolver nesse amor até nos consumir. Saudade! Eita, Putiju! Vem, amor, vem assim. Vem amar e sorrir. E depois você dormir. Vem, amor, vem assim. Vem amar e sorrir. E depois meus braços pra você dormir. Parceiro Wanderson, aí da comitiva Carroça Festa, juntamente com a nossa motora de luxo, amiga Beth Coelho, a mulher que tem o coração blindado mais que um carro forte. Alô, Beth Coelho! Lúcio CDs. Eu vou lhe mostrar minha raça, fazer de você minha casa. Olha o meu parceiro Diego Sopitel. Esse é velha guarda, é meu parceiro. Alô, Diego! Tamo junto, mano! Me pegue, me abrace, me amasse. Me beije, me enrosque, me enlace. Faça de mim tudo aquilo que você pensar. Acenda essa chama e se inflame. Eu quero no fogo cair. Dos pés à cabeça eu quero seu cheiro. Tudo isso, se você saudade, quiser. Saudade! Eu conheci na Espanha a criatura mais linda do mundo. E foi amor à primeira vista. E agora, distante, ela me escreveu, contando da sua solidão e saudade. Volta, amor, aos braços meus. Apavora, volta amor, por Deus, pra me salvar desta saudade que me devora. Saudade. Estas foram as palavras que ela me disse em uma carta amorosa. Ela mandou dizendo que em mim também com a gente o Diego do 40 sorriu, curtindo aquela saudade bacana. Quer viver, meu amigo Diego Sopitel, juntamente com a Dani, o Silvinho, o Charles, aí o Ferreira, já por aqui curtindo a carroça. Valeu, só valeu. Leio a carta no francês, mas eu juro que volto à Espanha pra buscar meu amor pra junto de mim. DJ Toninho. Volta, amor, aos braços meus. Vem matar a solidão que me apavora. Volta, amor, por Deus, pra me salvar desta saudade que me devora. E agora quando a noite desce, meu Deus, que tristeza. Em meu quarto eu leio a carta num pranto sem fim. Saudade. No fim do ano eu juro que volto à Espanha buscar minha linda. A carroça tá junto de mim. Carroça da Saudade. Ela se enamorou de outro rapaz. Assim que o ciclone atingiu nossos destinos, nenhum de nós pensou voltar atrás. Uhul! Que orgulho, quantos desatinos. Bebi champanhe em seu noivado, traguei minha mágoa no peito sem rancor. Fui o primeiro a chegar à igreja e enamorado, assisti o orgulho do som. Dois sonhos de amor. Simbora, Ponte Show! Alô, Carlão! O grande Carlão da quadra do Curtume. Esse é velha guarda. Um abraço aqui do seu amigo Toninho. Veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços. E é o homem dos relógios importados. Beijos, e disse ao sentir meus abraços: sou eu que com fome de amor venho te procurar. DJ Toninho. Sou eu, sua voz doce meiga, com prazer ouvir. O Gerson da Cairu. Sou eu que cansei. É o nome da, da situação. Alô, Gerson. Sou eu que cansei de outra boca beijar, pensando em ti. Uma noite, já muito tempo depois, chorando e chorando, atirou-se em meus braços e disse, ganhando os meus beijos, e disse ao sentir meus abraços: sou eu que com fome de amor venho te procurar. Uhul! Sou eu, sua voz doce meiga, com prazer. Marcelo Araújo na área. De fingir e enganar. Sou eu que cansei de outra boca beijar. Pra cima, meu maestro! De todas as formas me entreguei, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava, sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Saudade. Meu Deus, quantas vezes eu me dei todo e não percebi que você... Nossas carroceiras da saudade chegando em peso aqui. Na verdade você não sentia. Ela no comando. Só representava minha ex-amada Rose. Eu me atirei de corpo e alma. Um beijo pra vocês, meninas. Do que resta. Tamo juntos. Desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não. O Diego Salpidel, meu parceiro, um abraço pra você. DJ Toninho. Carroça da Saudade. Meu Deus, quantas vezes eu me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentia, só representava. amiga Drica. Alô, Drica. Desse amor que um dia me fez tão feliz, mas na verdade Nádia, nada foi. Nossa Nádia Cristina, que eu ela dá maior valor. Felicidade eu dei, você não. Lúcio Cernês, DJ Toninho, libera o som e sapuga na saudade. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando, saudade vai entrando, me trazendo solidão. Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí. Maluquinho! Enquanto no meu toca-fita. Terminar aí, avisa aqui, viu? Explode tão bonito. No CD gravando tudo. Enquanto no meu toca-fita, nossa música de amor explode tão bonito. Dois apaixonados, cheios de esperança, eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias, como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha, mas veio de um trigo. Olha a comitiva só de boa aqui, ó. Cadê o café, hein? Do seu lado, mas a música. Vem-te embora, café, vem-te embora, café! Música ficou pra recordar nosso passado. Esqueças meu amor, que quem mais amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. Essa música lembra um tempo bonito que não volta mais. Onde a gente só tá com a gente, meu parceiro André. O lá de Marabá é o homem da ponta lá de Marabá. Alô, André! DJ Toninho. O homem é bom, o homem é espetacular. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver saudade aqui no ponte. Aquela dor que eu sofri quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e te saudade. Eu já te esqueci, eu já sou feliz. Rose e as carroceiras da saudade. Eu nunca quis. Elas estão em peso aqui, todas uniformizadas. Um beijo pra vocês, meninas. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz. Alô, Raul. Com aquele amor que eu nunca quis. Todo mundo falava, eu não queria entender. que você não me amava. Acreditava em você. Saudade. Eu lhe entreguei minha vida. Tudo eu lhe dei sem saber que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. A luxuosa. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Olha, gente, avisando que nesse domingo, domingão do Repá, viu? E a gente vai estar Amazônia Legal, antigo posto de Marés, lá, no, lá na Berrançaião, lá no Jurunas. E olha, detalhe, até 8 da noite, quem chegar com a camisa do Remo do Paysandu, não vai pagar ingresso, viu, gente? Todo amor que eu tenho. Eita coisa boa! Não tem valor pra você. Aí na segunda-feira, aquela ressaca lá na Via Show. Não tem valor. Aí na quarta-feira, no Ver o Peso, aniversário do Ver o Peso, a carroça no meio do pitiú. Na verdade, o que você quer? Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Hoje que já estou sozinho e levo a vida que pede a Deus. Opa! Por mais que eu encontre carinhos. Atenção, Lúcio! Lúcio CDs, dá um chega aqui. Agora que vivo tão livre e posso fazer o que bem entender, eu compreendi que não posso viver sem você. Vamos lá, filho, pau na máquina. Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Alô, marido! Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Uhul! Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Vai! Não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Hoje estou só sem carinho, tentando de novo encontrar o caminho que traga de volta você e o prazer de viver. Meu taxista boy! Alô, boy! Agora que nada me resta, só tenho esperança de vê-la voltar. Todos meus erros passados você perdoar. Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Égua do som. O que vou fazer se tomou conta de mim? Um sentimento estranho que já não tem mais fim. Carroça da Saudade. Só quem amou, só quem sofreu por amor, entende como é triste gostar de alguém assim. Eu amo, me perdi de amor. Estamos aqui no Ponte Show. E agora minha vida vem, minha carroça, você. Só pra vocês aqui. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Dá-lhe carroça. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Uhul! Tudo mudou, tudo mudou pra mim. O povo gosta. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Eu vou sonhar com você, pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo. E aí? Me perdi de amor. E aí? E agora minha vida. Só pros velha guardas. Pense a você. Vamos nessa! Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Eita saudade! Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Alô, Ponte Show! Meu amigo Big Big já por ali. O nosso dançarino. Alô, Big Big! E aí? Como é que é? Ei, ô cigana bonita. O povo gosta. Tu, com os olhos de quem vê no acaso o amor da gente. Põe em minhas mãos o teu olhar ardente e procura desvendar no meu segredo. A nossa equipe Carroça é Festa. Adoro. O nosso vereador Clei Alves. Cigano. Sempre com a gente, é carroceiro. Meu amor. Já tá por aqui. Ao lado do seu grande amor. Alô, Clei Alves. Tamo juntos, como sempre. DJ Toninho. Toninho. Mas nunca digas assim, cara. Ilusão me espera. Guarda o meu futuro. A luxuosa da saudade. Sou aquela por quem estou vivendo. Nosso camarote aqui no lado. As nossas mega tops. Aniversário dela. Leca. Leca, felicidade, viu, menina? Parabéns. E ela disse, Soninho, o meu aniversário só vai terminar lá pelo Ver o Peso, lá pelo meio do Pitú. só esquentar, bora! A galera que fica esperando. Ela fica esperando o caqueado. Simbora! Beijo. Alô, Beth. Oi, oi, oi, mas a palha é quase o quê? Prazer com o seu Pitel. Ele dá maior valor. Epa! A luxuosa carroça da saudade chegou, chegou. O nosso homem da cegonha, meu parceiro Fernando, já chegou com a gente. Alô, Fernando! Oi, mãe, já dancei a crioula. Mãe, se te levar, zombi. Mãe, já dancei a espanhola. Mãe, se te levar, zombi. Mãe, já dancei a porto-riquena. Mãe, se te levar, zombi. Mãe, já serei dominicana. Mas eu quero ver amanhã. No último reparto teve um rapaz que apostou comigo e não ele não pagou a aposta. Vamos lá, galera, agora sim. Só no caque, vai. O caqueado vai d'égua. Ei, Carrasco. Opa. Alô, bigode do meu peso. Essa aqui eu vou passar pra ele logo. O nosso espetacular Josias. Bora trabalhar, Josias, bora trabalhar. Bora trabalhar, Toninho. Agora a carroça chega aqui no Ponte Show. Que sabadão gostoso, sabadão maravilhoso. E a nossa luxuosa chega. E a gente, desde já aproveita e faz o convite pra galera. E amanhã acontece o Festão do Repá lá na Amazônia Legal, antigo. Chegou o Porto de Marés. E segunda-feira, Viação. O nosso encontro na Viação, segunda-feira. Quarta-feira, vamos estar no Ver o Peso, viu, gente? Na parte da manhã, na parte do dia, começando 6 da manhã. E a nossa festa lá vai até 6 da tarde, tá bom? Quarta-feira no Veropa. E dia 13 de abril, tá chegando o festão do aniversário do Joãozinhas lá na Viação. Vamos lá, Ponte Show! Carroça da Saudade. O maior e melhor show de saudade de todo o planeta.